está aqui comigo nos nossos estúdios, o Dima Braganholo. O Dimas, ele é diretor executivo da CIF, Associação Comercial Industrial, aqui em Foz do Iguaçu. Boa tarde, Dimas. Boa tarde, Cristina. Obrigado pela sua presença aqui. Dimas, nós estávamos conversando aqui rapidinho e vendo alguns números aqui. A inadimplência aumentou consideravelmente, né, já no início do ano para o mês de janeiro. É um número, assim, estava me falando agora, um número de 8,64% para o mês de janeiro. É bem complicado para os comerciantes, né? O ano já começa já com o pessoal endividado. Pois é, tivemos já um primeiro mês do ano com um índice que nós consideramos aí preocupante, né? 8,64. Eventualmente, nós já tivemos índices um pouco maiores do que isso, só que não no mês de janeiro, né? Por quê? Né? A gente atribui, em geral, a inadimplência de janeiro às contas que vencem nesse período em geral, né? IPVA, IPTU, entre outros. A gente ainda não está sofrendo uma inadimplência decorrente das compras de final do ano. Isso a gente vai começar a sentir em fevereiro e março, né? Então, por isso que a gente ficou bastante preocupado com esse índice, sim. Você já tem uma estimativa? Vocês imaginam que até em função disso, já quem atrasou as compras que foram feitas aí entre outubro e novembro, que, né, que já está apresentando sinal de inadimplência, fatalmente vai acontecer? Esse endividamento vai acontecer também agora nos próximos meses? Existe o risco, né? Para evitar essa escalada do aumento da inadimplência, a gente procura sempre tentar conscientizar os consumidores de que estudem bem o seu orçamento pessoal para não assumir dívidas além do que podem pagar, né? A gente sabe que, historicamente, nos últimos anos, aí, a gente tem observado uma grande oferta de crédito, né? Uma disponibilidade de crédito na praça muito grande. Então, isso provavelmente também tem impactado muito no aumento do índice de inadimplência. Então, por parte do consumidor, a gente sempre pede cautela, né? Principalmente agora, com esses números que a gente apurou em janeiro, é preciso cautela agora em fevereiro, no momento de adquirir novas dívidas, né? E por parte dos empresários, dos comerciantes, a gente sugere que ainda mais do que nunca, utilizem as ferramentas de proteção ao crédito, o SPC, para poder fazer vendas seguras e, inclusive, até orientar o consumidor à medida do possível, né? É preocupante porque agora já tem o carnaval, muitas pessoas viajam, fazem, né, abrem linha de crédito, né, ou se beneficiam das linhas de crédito oferecidas por bancos, por agências de turismo, viajam. Em seguida já vem a Páscoa também, mais motivo de endividamento. É preocupante, é que a pessoa que não consegue, assim, se organizar, já começa o ano desorganizado, já começa o ano inadimplente. Juros sobre juros, e aí vai ficando cada vez mais difícil colocar as contas em ordem. Exato, e o consumidor sempre acaba priorizando aquelas contas mais importantes, né? E muitas vezes, quando tem, por exemplo, um limite de cartão de crédito, no momento do aperto acaba utilizando, né? E a gente sabe aí dos juros extremamente altos que o cartão tem. Então é importante ter conscientização, e nada melhor do que fazer um orçamento pessoal, analisar suas contas antes de fazer uma nova dívida. Aí, nesse caso aqui, então, para o começo do ano, a gente imagina, assim, entende que eles deram prioridade para IPTU, IPVA, tem material escolar, né? Todas essas coisas. Exatamente. Que são prementes ali no início do ano. Exatamente. E aí o que pode acontecer é que também essas contas agora vão ser feitas parceladas, muitas delas, né? O que vai gerar uma inadimplência para frente, ou poderá, né, gerar uma inadimplência. Então, nada melhor do que controlar as contas, né? A gente, brasileiro hoje, está tendo uma oferta muito grande de crédito, né? Muito fácil você conseguir financiamento, desde casa, carro, no comércio também, né? As grandes redes e os pequenos comércios também têm conseguido trabalhar bastante com crédito. Por isso que é importante cuidar bem, muita cautela nesse momento. E até você me disse, né, porque isso não é essa inadimplência não é reflexo só aqui em Foz do Iguaçu, né, está no Brasil inteiro mesmo nesse período. Também no Brasil inteiro a gente está verificando que a inadimplência foi maior do que no ano passado também, justamente, você me dizia, justamente por causa dessas facilidades que foram oferecidas ao brasileiro de acesso ao crédito. Exatamente. E isso aparece no número do volume de vendas apurado, né? Dezembro desse ano, a gente teve um sensível crescimento, né, em relação a dezembro de 2012, né? Ou seja, o mercado está ativo, as pessoas continuam comprando, né? Agora, o fenômeno da inadimplência, sempre que ele surge, a gente começa a se questionar, né? Por que está acontecendo, né? O mercado está faturando, as pessoas continuam comprando, porém, de alguma forma, o consumidor está tendo dificuldade de pagar. Por que isso, né? Algumas das causas a gente já mencionou aqui. Agora, mesmo assim, janeiro, né, para você ter uma ideia, ano passado, no mesmo período, nós tivemos 3,49, se não me falha a memória, contra 8,64. Então, mais do que o dobro da inadimplência do mesmo período do ano anterior. Mas como é que você avalia? Porque o governo oferece essas facilidades para o brasileiro. O brasileiro se queixa de juros altos, então, mas ainda assim o governo oferece essa facilidade. O brasileiro se aproveita disso para adquirir bens. O governo deveria reduzir, deveria usar critérios, outros critérios de aprovação de crédito, ou é mesmo conscientizar o brasileiro de saber usar o crédito com cautela? Na realidade, do ponto de vista econômico, governamental, a gente percebeu também a queda no número dos empregos gerados na indústria, né? Caiu em torno de 1,4%, um dado divulgado semana passada. O que, que isso gera, né? Quando você estimula o consumo, que é o que o governo federal tem feito muito fortemente nos últimos anos, você coloca dinheiro na praça e realmente isso movimenta o mercado. Mas quando você não incentiva o setor produtivo, que é quem realmente gera boa parte dos impostos, inclusive, você acaba gerando um desequilíbrio. E aí o que acontece? Menos pessoas com emprego, né? Menos empregos gerados, mesmo com um volume grande de dinheiro na praça, são pessoas que em determinado momento reduzem a sua capacidade de pagamento. E aí acaba gerando, né, culminando no aumento da inadimplência. Então, oferta, não é ruim existir crédito, né, barato na praça. Porém, o investimento mais forte, mais intensivo do governo poderia ou deveria ser no investimento do setor produtivo. Principalmente, por exemplo, né, uma das medidas que tanto se fala aqui no Brasil e a classe empresarial luta muito, que é a desoneração da carga tributária. Se a carga tributária tivesse, mesmo que fosse sem uma sensível diminuição, já se teria um fortalecimento maior da indústria. E, consequentemente, o dinheiro que giraria no mercado seria muito mais, digamos assim, não proveniente só do crédito, não só focado no consumo, mas sim na produção. E isso é a sustentabilidade de uma economia. Sem isso, a economia não consegue se desenvolver sustentavelmente. Isso se aplica a Foz do Iguaçu também, já que nós temos aqui uma economia, vamos chamar assim, atípica, né? Porque muitos iguaçuenses dependem hoje do movimento no Paraguai, né, para poder subsistir. Então, se o movimento no Paraguai está fraco, automaticamente o reflexo acontece na cidade. Então, dá para dizer que a Exato. Situação se reflete aqui em Foz também. Exatamente. Pela questão cambial do momento, né, com dólar alto, realmente Cidade Leste, né, o país vizinho, acaba sofrendo com isso. E, consequentemente, querendo ou não, a nossa economia aqui ainda é muito dependente, né, ela é interdependente, digamos assim, do comércio do Paraguai. Então, esse também é um outro fator que pode e deve estar impactando aí nesses índices. Certo. Então, e qual que fica, então, Dimas, o conselho, qual é a dica que você dá para o pessoal? A gente sabe que organização acima de tudo. Nós conversamos no final do ano com alguns economistas aqui, dando dicas de como aplicar bem o 13º, para não contar com o 13º como parte do orçamento. A pessoa mas coloca no orçamento, não, mas aquilo ali é só entre novembro e dezembro, não se estende durante o ano, né? Então, o Iguaçu, vamos falar agora só a nível de Foz do Iguaçu. O que o Iguaçu deve fazer para poder colocar suas contas em dias, para não deixar as suas contas atrasar? Embora a gente já sabe que a receita é mesmo. Despesas versus receita, né? Ou vice-versa, né? Mas mesmo assim. Quando o orçamento estoura, não tem mais muito jeito, né? Você vai ter que renegociar dívidas, procurar quitar aquelas que têm o juro mais alto, né? E parcelar, né? E criar novas dívidas, porém com juro renegociado, né? Isso que qualquer consultor financeiro aí vai colocar como sugestão. Mas eu acho que o mais importante assim, é comprar aquilo que realmente é essencial. Fazer a compra dentro daquilo que não é supérfluo e que realmente vai fazer a diferença. A gente está entrando um ano aí que é um ano bastante atípico, né? Nós vamos ter eleições, Copa do Mundo, ou seja, é um ano que juntou uma série de coisas num ano só, né? Grandes eventos, grandes acontecimentos num ano só. Então, em geral, são anos que geram uma certa instabilidade no mercado. Então, adquirir dívidas novas nesse momento, só aquelas que a pessoa tem absoluta certeza que vai conseguir honrar. Caso tenha alguma dúvida, é melhor colocar um pouquinho o pé no freio. É, e sempre como você falou, né, procurando o estabelecimento onde a pessoa tem a dívida para negociar. Para renegociação. Todos eles sempre têm uma abertura muito grande, né, para renegociação, porque o que eles querem é receber. Né? Então, sempre tem, eles abrem, dão essa abertura para que seja feita essa negociação e a melhor saída é que ele comece a pagar de novo para justamente não chegar até o final do ano com uma dívida maior ainda e aí contar com as benesses lá da, dos associados da CIF e fazer toda aquela campanha, né, para resgatar o crédito. Exatamente. Inclusive, até aproveitando aí, você deu a deixa, eu queria falar, a gente deve estar lançando daqui a algum tempo um serviço novo, ele se chama COB Online, onde o consumidor, aquele consumidor que infelizmente entrou no cadastro de devedores, ele não só vai receber a notificação, mas como também ele já vai receber 3 boletos junto com a notificação de que ele está devendo para quitar a sua dívida. Ou seja, já é esse processo de renegociação que o comércio em geral já faz, porém acontecendo automaticamente. Isso a gente acredita que vai diminuir, vai ajudar a diminuir o índice de inadimplência em muitos casos. E como você falou, só reforçando, né, buscar renegociar. O comércio com certeza está aberto às renegociações, os bancos também. O importante é não perder de controle o seu endividamento, porque a gente sabe como funciona a bola de neve, né? Juros sobre juros é uma bola de neve, então a pessoa precisa se controlar para evitar de entrar no ano da Copa e no ano das eleições numa situação complicada. E até ainda antes da gente encerrar, mas como é que você está vendo o comércio aqui em Foz do Iguaçu? Eles estão realmente sentindo esse reflexo da inadimplência? Já começaram a procurar vocês? Olha, vamos criar algum sistema aí para o pessoal, né, para a gente renegociar ou para dar para chamar a atenção desse pessoal, porque já começar, para eles começarem o ano assim, já, que já vem de despesas grandes do final do ano com 13º de funcionário, né, aquela coisa toda, como que é a situação dos comerciantes aqui em Foz? Exato, alguns associados já nos procuraram para nós reeditarmos a campanha que foi feita ano passado de renegociação, porém ela é uma campanha que a gente costuma fazer ela anualmente, né, não mais do que isso, porque quando começa a virar padrão algo que é exceção, mais uma vez, né, a gente fica preocupado porque alguma coisa está errada. Agora, como eu falei, a gente, uma reação a isso foi o desenvolvimento desse novo serviço, né, onde a gente vai possibilitar que automaticamente as pessoas façam a sua renegociação. O novo serviço é o esse COB. Chama COB Online. Né? COB Desculpa, estou fazendo aqui uma propaganda, aproveitando para fazer favor, um comercial. Não, por mas favor, é importante, fale mais, porque então, na realidade é um serviço assim, de utilidade pública, porque vai ajudar tanto o comerciante, que vai facilitar, né, o processo de renegociação das dívidas com seus consumidores, como com o consumidor também, porque muitas vezes a pessoa precisa ir até a CIF, ela tem que ver onde ela está devendo, às vezes é mais de uma loja, ela precisa ir em cada estabelecimento fazer a negociação, às vezes até por falta de tempo ou por uma questão de constrangimento acaba não indo. Então, dessa forma, ela vai receber em casa já a possibilidade de parcelamento da sua dívida. Então, ela pagando a primeira parcela, automaticamente o nome dela já sai do banco de dados. Claro que se atrasar a segunda ou a terceira, acaba voltando. Mas é uma forma de agilizar todo o processo de renegociação. Né? Então, em breve, a gente acredita em torno de março, no máximo abril, a gente deve lançar esse serviço e isso já vai ajudar bastante em reduzir esses índices preocupantes. Mas de qualquer maneira, como você falou, para evitar todo esse transtorno, evitar que a pessoa precise utilizar, porque o ideal é a pessoa não ter que usar desses benefícios que a CIF oferece. Então, compra com cautela, né? Planejamento, né? A gente sabe que para quem depende de salários, a pessoa tem salário baixo, quer adquirir bens, mas nada como fazer, como planejar. Planejamento é tudo, e como você falou também, fazer o planejamento dentro do orçamento. Exatamente, sem deixar de consumir, né? Ninguém é contra o consumo, claro. Acho que, né, o dinheiro existe para isso, todo mundo trabalha para poder usufruir daquilo que quer, mas sempre com cautela, com planejamento, isso nunca vai fazer mal a ninguém. Tá certo, então, Nilson, eu sei que você tem um compromisso agora, eu sei que nós ainda tínhamos muitos pontos para abordar com você aqui, mas a gente vai deixar até para a gente já ficar a oportunidade de você retornar mais uma vez aqui para a gente falar mais a respeito desse trabalho da CIF. De qualquer maneira, eu queria que você deixasse um recado, mas reforçar então o recado para o seu, tanto para os comerciantes quanto para os consumidores aqui de Foz do Iguaçu. Tá joia. Para os consumidores é o que a gente colocou, e para os comerciantes nós temos a gente está investindo cada vez mais no portfólio de serviços do SPC, né? Então, se tem algum um comerciante de Foz do Iguaçu, mesmo que não seja associado da CIF, queira conhecer o serviço, procura a gente, pode pedir uma visita de um representante nosso, no 3521-3300, 3521-3300, e buscar mais informações do SPC. É bom para todo mundo, né? Para o comerciante que faz a venda segura e para o consumidor que, naquele momento que talvez não pudesse adquirir aquela dívida, vai pensar duas vezes para fazer ou não uma nova dívida. Para a pessoa, para o consumidor que quer negociar, então, não procura a CIF, procura direto o... Se o consumidor já sabe o estabelecimento onde ele está devendo, sim, né? Se ele não sabe, ele visita lá o nosso balcão, a gente tira o extrato, né? Consulta, indica onde está, de quanto é a dívida, em qual estabelecimento, e a partir disso ele tem já a informação para fazer a renegociação. Essa consulta não é feita por telefone, né? Você não, até pessoalmente, importante é levar o seu documento pessoal. A pessoa tem que ir presencialmente com CPF RG, ou pelo menos com RG, e caso queira consultar, fazer uma consulta de uma outra pessoa, um parente, um amigo, precisa ter uma procuração. Certo, bom esclarecer então. Mas obrigado pela sua presença aqui. Vamos torcer para que essas campanhas não necessitem, né, ser feitas no final do ano, né? Porque, com tanta frequência. Exatamente, com tanta frequência, porque daí é reflexo, né, de que o comércio está indo bem aqui em Foz do Iguaçu. Obrigado. Exatamente. Mais uma vez. Obrigado, Fernando. Obrigado pelo espaço. Pela sua presença. Conversei então com o Dimas Braganholo.